Panorama Agrícola para 30 de setembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 30 de setembro de 2011, este é o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado desta sexta-feira é: gosto não se discute. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica para a sua cozinha. 13 de maio aposta na produção de leite. Esse é o assunto do boletim do Santa Catarina Rural. No Alimento e Companhia, azeite de oliva. E no quadro Atmosfera, a previsão do clima para o próximo trimestre. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, cozinhe em fogo mínimo. A comida não cozinha mais rápida com fogo alto, pois a água não ultrapassa os 100 graus centígrados em uma panela comum. É hora das notícias. O Banco Central publicou resolução que estabelece condições para a liberação de empréstimos a produtores rurais de municípios atingidos por desastres naturais. Os empréstimos serão feitos com subsídio da União. No total, até R$1 bilhão serão liberados para produtores de locais em que há decreto estadual de situação de emergência ou estado de calamidade pública. As contratações desses empréstimos poderão ser feitas até 31 de dezembro deste ano. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. São muitos dentro do programa Santa Catarina Rural os cursos de capacitação para o produtor. E agora no mês de outubro ocorre no município de 13 de Maio, sul do estado, ocorre mais uma capacitação em atividade leiteira. Nós estamos conversando com Jucimara Gisele Silva, extensionista da IPAGRE, em 13 de Maio. Como se dá essa capacitação, Jucimara? Será através de mais um curso, que seria o terceiro deste ano, onde nós estaremos, então, trabalhando a questão da adubação da pastagem e novas variedades de pastagem para o município. Quantos produtores normalmente são envolvidos nessas capacitações, Jucimara? O município de 13 de Maio conta hoje com 40 produtores que trabalham diretamente na atividade bovinocultura de leite. E nesse curso, a demanda em média é na faixa de 15 produtores, até por não ser um grupo muito grande e a gente poder atender com exclusividade cada um, né? Bem, há inscrições abertas ou o grupo já está fechado? As inscrições são abertas dentro do município, né? Fazemos o convite para alguns, mas como já tem alguns que já estão participando do curso desde o começo do ano, esses geralmente é o que vem participando no terceiro também. Jucimara, qual o tipo de conteúdo, qual a aprendizagem que os produtores têm? Os produtores aqui no município estão eles trabalhando principalmente com a questão do piqueteamento no programa voltado com PRV. Então, a demanda desse trabalho vem consistir no manejo melhor dessa pastagem, desse piqueteamento. Correto. E o curso, ele é em outubro, já tem data marcada? Decorrente do programa do problema da chuva, né? Algumas atividades de adubação estão atrasadas e assim também com o plantio, né? Então, provavelmente vai ocorrer entre o dia 8 ou dia 10 de outubro. Qual a produção leiteira aí de 13 de maio, Jucimara? A média hoje por produtor, dentro desses produtores, é em média de 200 litros dia. No caso, temos alguns produtores que são de outros municípios que entregam aqui no município também, que aqui temos a Cooper 13, que é um laticínio, uma cooperativa de laticínio dos produtores. Hoje é média de 4 a 5 mil litros de leite, dependendo da época do ano. E a Cooper 13 vende aí na região de 13 de maio? Isso, vende na região e nos municípios próximos, inclusive em Tubarão também. É uma das principais atividades do município de 13 de maio, correto? Isso. Ela tem um valor muito significativo na receita do município. Perfeito. Nós agradecemos a Jucimara Gisele Silva, extensionista da IPAGRE em 13 de maio, falando sobre essa capacitação em atividade leiteira dentro do programa Santa Catarina Rural Cooperação para o Desenvolvimento. Muito obrigado, Jucimara, pelas suas informações. Muito obrigado também. Nós que agradecemos pela importância que nós temos aqui dentro do município e no estado também. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, o azeite de oliva é o nosso assunto. O azeite de oliva é um alimento rico em polifenóis, substâncias que reduzem os radicais livres em nosso organismo. Para escolher um bom azeite, o consumidor deve avaliar o produto. O primeiro passo, leia o rótulo para ver o que você está comprando. Por exemplo, o azeite extra virgem é puro e não deve ser misturado com nenhum outro óleo. Sua acidez máxima é de 0,8%. O azeite virgem pode ser resultado da mistura entre dois bons azeites. Acidez máxima de 2%. A acidez indica a qualidade da azeitona utilizada na fabricação do azeite de oliva. Então, cuidado! Você deve verificar bem o rótulo do produto antes de comprá-lo. Outra dica: os azeites devem ser adquiridos jovens, portanto, olhe a data de fabricação. E compre produtos que estejam em garrafas escuras, não expostos à luz. Nesse sentido, prefiro o azeite que está no fundo da prateleira. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE-CIRAM. Na voz do meteorologista da IPAGRE-CIRAM, Clóvis Correia, você fica sabendo a previsão do clima para outubro, novembro e dezembro. Para outubro, novembro e dezembro, para esse ano de 2011, seria a diminuição das chuvas e também a irregularidade, né? Vai ser irregular as chuvas nesse período. E diminuindo o volume, principalmente, tá? Isso aí deve acontecer no trimestre. Tá? No trimestre como um todo, sempre é bom salientar. Tá? Então, estamos esperando que, na média geral, dos três meses para a Santa Catarina, essas chuvas deverão ficar abaixo da média. Esse indicativo está nos mostrando justamente com o retorno do fenômeno Laninho para os próximos meses. Então, isso trazendo para o trimestre, né, essa possibilidade de diminuição do volume de chuvas. E também é bom sempre salientar a má distribuição, tanto no tempo como também no espaço. Por exemplo, no mês de outubro, tá, as chuvas têm um indicativo que deve permanecer com a sua frequência de chuvas, né, acontecendo, ficando dentro da normalidade para outubro. Então, o total de chuva no final vai ficar próximo da média. Esta média de chuva, tá, que deve acontecer no mês de outubro, é uma média alta em relação, se fizermos um comparativo com outros meses, ela é bastante elevada, tá, oscilando em torno do oeste e meio oeste, em torno de 210 a 280 milímetros mês, do mês de outubro, é bom sempre salientar. E para o litoral e planalto, ela deve ficar em torno de 140 a 180 milímetros de chuva. Nos meses de novembro e dezembro, aí sim, deve cair. E outra que é bom sempre salientar, também os índices de chuva são mais baixos. Em novembro, em torno de 130 a 180, deve chover menos do que isso, desses valores, né? Porque isso depende de cada região. E no mês de dezembro, ele volta a aumentar, principalmente mais no final de dezembro. Ele volta novamente a chover, que é a chegada do verão já. Temperaturas agora para o trimestre, nós estamos colocando em torno da média e um pouco abaixo disso aí. Principalmente acontecendo no mês de outubro, que ainda estamos esperando a chegada das massas de ar frio, que deve ainda se manifestar nesse período. E aí, gradativamente subindo essas temperaturas no mês de novembro e dezembro. Aí sim, com um aquecimento maior. Então, não descartamos ainda essa possibilidade também de acontecer até algumas geadas isoladas que possam acontecer, principalmente no Planalto Sul. Claro que o indicativo mais forte é no mês de outubro. Falou aqui no Panorama Agrícola o meteorologista da Ipagre-Siram, Clóvis Correia. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.